Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram. DJ Gordo, cadê você? Já tô em Boa Vista. DJ Pressão. Oi. Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles por que que vocês é que são os DJs referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar. Que comece a maior pressão do mundo. Bicha DJ. O show do animal vai começar. A referência é impressão, é quem vai comandar. Já estamos na área! Bora DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. É o animal em Boa Vista! E a gente chega arrepiando tudo! Aparelhagem de maior pressão de volta em São Sebastião da Boa Vista. Cadê o grito das mulheres sinceras de Boa Vista aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho aí. Cadê a galera do Clube do Remo? Joga as duas mãozinhas pra cima aí. Só quem é Paysandu que tá feliz com a vitória do Paysandu aí. Joga as duas mãozinhas pra cima. Agora bate assim, ó. 3, 2, 1. Sai da frente de Gordo e tão tocando. É o número 1. É muita pressão, Bodice! Quem gosta do escurinho dá um grito! Quem tem amigo corno aí dá um grito bem alto! Quem tem amigo viado aí dá um grito bem alto! Cadê o grito das sinceras? O grito das virgens! Chegar em casa, joga a mão pra cima. Só que não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima. E bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Explode! Eu vou no rei, vocês vão no rol. E vá preparando suas emoções, que hoje, segunda-feira, tem crocodilo em Curralinho. É a festa de São João Batista. E a arena de eventos vai ferver hoje. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau. E aí, Robinho Playboy? Um abraço pra você do Gordo do Dinho, garoto! Gordo e Dinho Pressão. E aí, Guigrinho, um abraço também especial. É a galera de moda aqui em Vale de São Sebastião. Toma pressão, Robinho! parceiro Nico lá de Moná, que também tá aqui, ó, marcando presença. Leva um abraço, meu amigo Vat, toda a galera de Moná, garoto. Olha o clima, tá agradável, a galera dançando. E o gordinho chega arrepiando assim, ó. Bora, Boninho, bota a pressão. Bora, Boninho. Doce, doce, doce, doce, doce da batida. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe um soquinho no céu. Soquinho, soquinho, soquinho. Recepção do meu grande amigo DJ Diniz, ele e meu parceiro DJ Thiago. Que recepção foi essa hoje, hein? Obrigado pela moral, meu amigo Robinho Playboy. Ele que veio direto de Moná pra curtir o gordinho. Seja sempre bem-vindo, Robinho. Bora, cri cri, garoto. A música do verão 2019. Só quem vai curtir Salinas esse ano. Essa música aqui já tá na boca da galera, ó. Sal, é sal, sal, é sal, sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, que vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, que é dentada. Dentada. Sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Bora! Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Agora! Eu te falei que o crocodilo é malvado. Adora dar mordida quando você tá parado. Aí, novinha, agora toma cuidado. Come tudo do Pará. Hoje ele tá danado. DJ Gordo tá tocando, DJ Dinho. Patrese mais num beat e também Neto e Cidinho. DJ Gordo tá tocando, DJ Dinho. Patrese mais num beat, Neto e Cidinho. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, mas ela quer, ela quer. Ela quer dar pra batendo, ela quer. O nosso amigo Tio Gato! No navio Cidade de Santarém. Ele é só a primeira dama curtindo aqui, ó. O Igor, Josué, a Josi, a Brenda, a nossa amiga Trini, o Roger, o Breno, o João Vitor. Um abraço também dessa amiga Bibinha, do restaurante Avenida José Gomes. Eu era feio e ninguém me via. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho. Bora, Manuel Gomes! Minha e o Fernando Souza! E as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco. Elas me adoram. As novinhas aqui do croco. Elas me adoram. Vem embora, vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Vem embora, que te mora. Rafa do Pôr do Sol, o Leandro Melo, o Cristian Carvalho, ele tá na maior pressão de aparelhagem do Pará. Bora, Rian, é Rian do Rock, alô, Rian do Rock, alô, Boni. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot, e vem, vamos fugir, papai, droga. Vem, rebolo, nota, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer. Arrancou meu crime, botou de quatro, botando, botando, botando, botando. Santorini. E aí, meu parceiro Allan Kardec? Ele tá curtindo aqui na esquerda. Hernani do Bar. Nunca viu o Hernani tão feliz como hoje, ó. O bonde das maravilhas. Dançam pra valer, cada um dessas meninas. Bora, Hernani, bora, Hernani, já. Poder. Agora já. Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquecendo que daqui a pouco o bicho vai pegar empurradinho. Já. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a ditada, ditada, ditada. Toma, ditada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam. Pega meu animal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Lá e o meu maninho Alex Alves aqui, ó. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, de impressão, de impressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo. O Babacelo Nico da voadeira. Gatinha, se tu tá passando agora. É, Nico. Do crocodilo. Essa aventura a gente nunca vai esquecer. Animal, boquinha do animal. Amigo corno, corno, corno. Se você tem um amigo corno, no, corno aqui na festa, corno, aponta pra ele e diz essa música. Doente de amor, o corno remédio na vida noturna. Alô, garçom manicão, providencia água pra cá, meu filho. E dá um chega com o empresário Hernani do camarote. Mama, eu quero boate, mama, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai mulher, entra assim, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Vai, vai, vai. Vira, vira, vira, vira, Boninho. 3, 2, 1. Tchá. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. Vocês estão cantando, né? O Augusto Albuquerque. Ele que é o chefe da SS Boa Vista. E o PC delas. Parabéns, nossa amiga Luna Beatriz. E um abraço pra Nelma, a Luana, a Tayana, o Marcelinho do Transporte, São Sebastião. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante, a pressão é com eles. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Quem sabe vai cantar, eu quero ouvir. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Só vocês, vai. Dá pra ser mais, não sei quem dá. Quem é do Remo? Quem é do Paissandu? Quem não tem hora pra chegar em casa aqui, não vai? Você! Parceiro Ronaldo Tavares, o cara que tá trazendo hoje o crocodilo aqui pra galera. A RT Eventos, Ronaldo Tavares Eventos. Quem sabe vai cantar bem alto, vai! Vai, só vocês. Agora, agora. Você me perdeu. Não complique. Não sou mais sua. Muito simples. Um mais um, menos você. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Dar amor a quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais nem a mínima pra mim. E o quê? Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei. Quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Vocês, vai. Some do meu lado, eu não quero perder. Vou baixar o som. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou, acabou. E não sou mais de ninguém. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. E agora faz assim, ó, assim, assim, ó. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. O que pensa que eu sou? Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Bora, bora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O meu cabelo me valorizei. Entrei na academia e uma animalhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado pensou. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. Seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim. você é assim. Você é pra mim a criptonita. Me toca e fico fraco. Diz. São amores, amores que matam. Nosso amigo Afonso, Rafael Lopes do Pôr do Sol. Ele também tá curtindo aqui no Gigante. Obrigado, garoto. Vambora de dedinho, a galera tá dançando, tá cantando. E assim que a gente vai, ó. Lá, já, vira. Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme esse ombrinho, vai tremendo, treme tudo. Vambora, bora, bora, dinho, vai, vai, vai. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Que a galera tá aqui. Vai virar, vai virar. Joga, joga, joga, joga esse anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, vai puxando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vira, vira, vira, virou, virou. Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril, quebra esse quadril, vai quebrando até encher, vai, tchau. A melhor quadrilha de Boa Vista é a criação de Maria. Um abraço pra galera da Rocha. Alô, Adildo. Bora, meu parceiro Adildo. Amigo Leste, a sua primeira dama, Rebeca. Segura, meu parceiro Nico Boná. Bora acelerando tudo. Vai acelerando, acelerando, acelerando. Bora, bora, bora. Vira. Já, já, já. Esse é meu produtor. Empresário Allan Kardec. Tá na área. Cri Cri. De frente pro futuro. Talvez você já saiba. É, Robin. Na água do lembrança. Partiu com o ralinho. Momentos nossos estão dentro. Bora lá, bora lá. Repressão. E vem passar o Nico também. E aí, Nico? Vamos na voadeira. O Cri Cri também tá comigo. Tá acompanhando o Robin de Playboy. Essa galera é gente boa, moleque. Simão! Nossa história chegou ao crocodilo. Só quem tem tatuagem. Ainda tem o seu nome em mim. O Nilcinho do Tenoné. O Paulo. Família Pânico de Águas Lindas. Olá, Alessandra. Meu parceiro Rebelde. Bora, Rebelde, homem do roteador. Ai, que lá vem indo, já. Essa música é muito firme, ó. Bora, Caio Souza. Equipe TF tá comigo. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Pra ver se desse eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Só você, vai. Mas quase enlouqueci. Agora o grito, o grito, o grito. O meu parceiro Robinho Marques e meu parceiro Vitor Rocha. Se liga no som. Gordo e Dinho Pressão. A referência. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu. O Pablo, o Binho, a Sabrina, o Edito e a sua primeira dama, a Nini, Marcelo, Érica e o meu parceiro Júnior do Pará. Bora, Deise, bora, Nino, bora, Neto, a Rubi, a Luana, a Marcinho Nilson, o Mirlo Cebola, Joelma DJ Pelado, o Mário Elisandra. Bora, João! Galera que não para de ligar. E aí? À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar que... A galera tá valor! Fim de conhecer, bebê. No badalação, ela beber. Um abraço aí os cozinheiros da Balsa São Domingos. Eles que estão fazendo a refeição da galera do Crocodilo. E por sinal, tá muito firme. Diga, Fábio, Rafael, já... toda a galera aí, ó. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu pé. Todos os faqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Puxa, manda me sincronas, vendo o funk misturar. Joga a mão pra cima, pra soquinho e dá um pito. Dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. Não para, não para, não para. É de tentar daquelas duas, babá! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Dá-lhe a ditada, dá-lhe a ditada. Toma essa ditada, toma essa ditada. Toma, toma, toma! É de tentada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Pra cima! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do... O nosso amigo Elias, ele que é primo do Juan Louco lá de Belém. Pra brincar do crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Dinho Pressão. A equipe Caixa Baixa. É o Igor Josué, o Roger. Ação. Passando o Breno e o João Vitor aqui, ó. É que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, doido no escurinho no banco do meu Camaro. É de tentada que elas gostam, é no escurinho que ela fica louca. E se o crocodilo... Só quem tem uma amiga pura, olho dá um grito. Porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Vai. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. Amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver. Vem te entender, dessa vez é pra valer. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale a sua boca e saia daqui. Amanhã você vai. joga pra cima, pra cima, pra cima. Oi, senti. Toma! O nosso amigo Thiago, o Alisson, o Nelson, é a família Pé de Pano, Simona, Guaranico, amiga Alessandra, Alessandra Farias e a sua amiga Aninha Silva. Quando penso em ligar pra você, e a nossa amiga Aline e a Pati, elas estão aí, ó, de todas as formas, curtindo o crocodilo. Eu não quero criar esperança. Bora, Bagal. Mas não paro de pensar em você. E agora, como é que é? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. O nosso amigo comandante Neto da Balsa São Domingos. Você muito, eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que... Bora, Caio Souza, equipe te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Só as solteiras, joga pra cima a mãozinha assim, ó. Só as solteiras, só as solteiras, vai. É crocodilo. Solte a sua adrenalina. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô. Bora, Delino. Hoje eu tô solteira. O Marcelino da TJ Esporte. LP. O Alessandro Patrícia. Patrícia Flávia, Aline Michele, o Emerson Givan, a Sandy, o Edson, sorriso, Andrei, delírio, o nosso amigo Luciano, o Eric e o Thiago, tá todo mundo aqui, ó. Pega, meu animal!